jurou. Você me despreza, desprezou. Você vira a esquina, esquinou. E me deixa à toa, tô, tô, tô. Você passa mal, toma sombra e sal. Se engana, mas vai em frente. Pra mim não tem jeito, não tem beijo final. E não vai ter happy end. E não vai ter happy end. Eu tô ligado que você visualiza meu history, quer saber da minha vida, se eu tô bem, se tenho alguém, algum amor em vista, quer saber se eu amo ainda. Boy, a vida é um osso que o destino rói. Nós somos carne e o desejo dói. No desatino também há amor. Boy, eu me pergunto por que tanto mói. Não há motivo pra bancar o herói. Quando eu queria, tu não me salvou. Boy, a vida é um osso que o destino rói. Nós somos carne e o desejo dói. No desatino também há amor. Boy, eu me pergunto por que tanto mói. Não há motivo pra bancar o herói. Quando eu queria, tu não me salvou. Quer saber da minha vida, se eu tô bem, se tenho alguém, algum amor em vista. Quer saber se eu amo ainda. Boy, a vida é um osso que o destino rói. Nós somos carne e o desejo dói. No desatino também há. Tu não me salvou. Boy, a vida é um osso que o destino rói. Nós somos carne e o desejo dói. No desatino também há amor. Boy, eu me pergunto por que tanto mói. Não há motivo pra bancar o herói. Quando eu queria, tu não me. Moqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Agora Bárbara Eugênia com Onda Vaga. Por la luz e por tierra. Por la luz e por tierra, el amor viene con el corazón. Las palabras dicen mucho más. Por la luz y por tierra, el amor viene por vos, viene por mí, viene a todos. Viene por vos, viene por mí, viene a sonreír a todos. Yo voy contigo a volar, no quiero más llorar. Salimos a bailar y bailando seguimos libres a cantar. Porque la vida es más, te lo podés imaginar. Por la luz y por tierra, el amor viene con el corazón. Las palabras dicen ser mucho más. Por la luz y por tierra el amor viene por vos, viene por mí, viene a todos. Viene por vos, viene por mí, viene a sonreír a todos. Yo voy contigo a volar, no quiero más llorar. Salimos a bailar y bailando seguimos libres a cantar. Porque la vida es más, te lo podés imaginar. Yo soy de otro mundo, oh, oh, oh. Y vos venís de allá, más allá. Venimos a encontrarnos, oh, oh, oh. En este ritual caminamos así a transformar todo lo que no está de acuerdo con nuestro corazón. Y seguimos libres a cantar, porque la vida es más que lo podés imaginar. Ouvimos Bárbara Eugênia e Onda Vaga. Agora vamos de Mohandas, Cúmbia. Hoje estamos ao vivo, domingo, 1º de setembro. Um ótimo setembro para quem está nos ouvindo. Muitas flores. Thank you. Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Mais uma com Patrícia Bastos. Noventa e 8.3. Buqueca de Siri. Por favor, me aceite no seu harém do Riacho Doce. Te prometo que não conto pra ninguém. Te prometo que não conto pra ninguém. Por favor, me aceite. Período de experiência, te garanto, moço, valho por cem. Te garanto, moço, valho por cem. Não sou ciumenta, tenho a minha própria renda e cozinho bem. Por favor, me aceite no seu harém. Por favor, me aceite no seu harém. De Siri na Rádio Campeche, e agora Barreto, Una Brasileña. Viva Paralamas do Sucesso, Rádio Campeche. Ruegas en sol, sueñas en do, una brasileira, una formentera. Deixa o sal no mar, deixa tocar na tierra canção. nada normal, nada otra vez. Nunca se hace tarde, un abrazo eterno. Então ouvimos Menina Manhã de Manhã com Mônica Salmazo, Lero Lero com Edu Lobo, Happy End com Tom Zé, History com Chico César, Por La Luz e Por Tierra, Bárbara Eugênia e Onda Vaga, Cúmbia, Morrandas, mais uma, Patrícia Bastos, Una Brasileira, Bareto. E agora estamos ouvindo ao fundo Tão Tá, com Luísa Birina, o Liquidificador e uma galera. Ei, chamo Queca de Siri, que vai ao ar às quintas, das 20 às 21, aqui na Rádio Campeche, ao vivo, e no domingo também, às vezes ao vivo, das 11 ao meio-dia, às vezes tem um repeteco do que rolou na quinta. Ou programas variados. Toda quarta-feira tem a roda de show de xadrez, o Exaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz. Cola lá que a partir das 6, Álvaro, Ruame, Pedro, Freitas, todo mundo esperando a galera de braços abertos. Uma roda de choro magnífica. Queria mandar um abraço para todos os meus amigos colorados. Foi uma delícia confraternizar com vocês na Libertadores. Somos todos co-irmãos. O futebol é uma piada. A gente vai abrir o segundo bloco homenageando o eleitorado brasileiro que adora uma tragédia com um tango 17 vezes. Já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu. Que é hora de lembrar e de chorar. Dezessete vezes fui traído. Quantas vezes já me embriaguei. Tantas noites sem um ombro amigo, pelas ruas vaguei, vaguei. Quanto vermute barato do meu copo, amores fáceis, profunda solidão. Subi o edifício, estou no topo, mas não me mato por consideração. Esta noite vou dormir ouvindo um tango. Liberdade, liberdade, digo a paixão. Tenho tanto amor em mim que às vezes sangro. E sangrar me alimenta o coração. Deixa estar, estar como as estrelas. Deixa estar, brilhar depois do fim. Abalado, não vencido. A tristeza não fará pouco de mim. Esta noite vou dormir ouvindo um tango. Libertar,

Essa foi minha querida amiga Andréa Dutra, do Arranco de Varsóvia. Agora, duas figuras carimbadas deste programa, Elza Soares e Chico Buarque. Para menos arminha e mais beijo na boca. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem, façamos, vamos a mão. Os espanhóis, os lapões fazem, lituanos e letões fazem, façamos, vamos a mão. Os alemães em Berlim fazem, e também lá em Bombaim fazem. Os hindus acham bom, nisseis, niqueis, e são seis, fazem lá em São Francisco, muitos gays fazem, façamos, vamos a uma. Os roxinóis nos saraus fazem, picantes pica-paus fazem, passamos, vamos amar. O Irapurus no Pará fazem, tico-ticos no fubá fazem, façamos, vamos amar. Chinfrins, galinhas afim fazem, jamais dizem não. Corujas sim fazem, sábias como elas são. Muitos perus todos nus fazem, gaviões, pavões e urubus fazem, façamos, vamos amar. Também fazem, sem falar nos adox, salmões no sal, em geral, fazem, bacalhaus no mar em Portugal, fazem, façamos, yeah, vamos amar. Libélulas em bambus fazem, centopeias sem tabus fazem, façamos, vamos amar. Os louva-deuses com fé fazem, dizem que bichos de pé fazem, façamos, vamos amar. As taturanas também fazem, um ardor em comum. Grilos, meu bem, fazem, e sem grilo nenhum, com seus ferrões, os angões fazem, pulgas em calcinhas e calções fazem, façamos, vamos amar. Tatus fazem, corajosos cangurus fazem, façamos, vamos amar. Vem cá, mãe.

Este foi Belchior, no Muqueca de Siri, pela Rádio Campestre, Baiuno. Agora Rita Lee, Cartão Postal, do disco Fruto Proibido, a Goiaba. Sofrer, pra quê? Ouvimos Cartão Postal com a Rita Lee. E agora Parece que Bebe com a Simone Mazer. Muqueca de Siri, 98.3. Você parece que não sei, diz tanta coisa que eu vou te contar. Olha, pensando bem, cala-te boca. Lousa sempre a mesma lenga-lenga, mesma transa, o mesmo chance. Zaz e traz, tá louco, fica só naquela e fica nessa, sei lá, maior comédia, que é isso? Logo pra cima de Moá? Tô por aqui, ó, sai fora disso. Parece que bebe, parece que, sei lá. Você parece que é nesse estrada que você quer ver, tequete. Ele é PCNB, que ele é que. Tem que se lise se prime me ligue ligue me me trenze mesmo chains. Se se três tele que fique se ne que le fique nesse. Se le me que me de que é esse?

pela reforma agrária do ar. Moqueca comunica desde 2006 em frequências livres ou comunitárias apenas. Lado B do programa, para a família Bozo, 17 vezes, Ed Star, Ângela Maria e Zé Cavaleiro. Muito romântico, com a querida Andréa Dutra. Passamos, Elza Soares, Chico Buarque, Baiuno, Belchior. Cartão Postal, com Rita Lee. Sugiro ler a biografia, a autobiografia de Rita Lee. Parece que Bebe, Simone Mazer. Segunda a Sexta, com Anelis Assunção. Alinhamento Energético, Fafá de Belém. Fio Solto, Letuce. Tempo Bom Redondinho, com Ciba. Lançamento, mais um lançamento no Moqueca e no Fundo Vado, com Reforma Agrária no, do Ar. Então estamos encerrando mais esse programa ao vivo, hoje 1º de setembro. Queria desejar uma ótima semana a todos, com muita abundância de amor, trabalho, saúde, amigos e diversão. Uma delícia estar aqui ao vivo com Conrad no Moqueca. Muito bom mesmo, obrigada. Valeu, essa foi G Muniz, dias 14 e 15 de setembro, tem o mercado no IAB, Beco do Pinheiro, número 10, Rio de Janeiro. Cola lá, edição feminina, não vai estar programação. Tá tocando o telefone da rádio, galera, eu vou atender, valeu? Paz, luta, saúde, trabalho, sorte, guloseimas, beijos, abraços, satisfações, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras.